Salvador Web 9731. 9731, prossiga. Tá pronto para 400 decimais finais aí, quando você tiver. Ok, eu já tenho o plano aqui apresentado, tá pronto para a cópia? Pronto. Autorizado, Guarulhos, o nível 340. A decolagem será da pista 10, com curva à direita, no perfil da subida Arbor, com transição Elefa, para interceptar o Pesulu 21, prosseguir até Trive, e após Trive, DCT Poços de Caldas, e após DCT Guarulhos. Controle 19.35. E o transponder é o 5545, web 9731. Autorizar Guarulhos, nível 340, decolada 10, curva direita, saída Arbor, Elefa, Super Zulu 21, Trive, direto, DCT, Postos de Guarulhos. Controle 19.35, transponder 5545, objeto 9731, posição 4. Ok, o 9731 não está correto o cotejamento, e só para confirmar, o senhor voa RNAV? Negativo, RNAV. Ok, eu tenho um trecho dessa aerovia, a Pesulu 21, ela é RNAV. Eu vou aqui aguardar a coordenação com o centro, informar a situação ao centro, se após Elefa, o senhor tem condições de voar direto Trivia, ok? Só ratificando, o Webjet opera RNAV 5. Ah, ok, ciente então. Então tá correto o cotejamento e chame pronto para puxar e acionar. Chamará para puxar e acionamento. Ciente, o Oxenem 6140. Tá livre o seu táxi pelo pátio principal. E chame na Lima para continuar o táxi até a cabeceira 17. Só chamar na Lima para continuar na cabeceira 17. É 1-4-0. Chamarado do Alba, fez local. Chamarado do Alba, 02, 0-5-3. Lúcio, informe visão. 2. Salvador, muito boa. Bom dia, o Papa Romeu Golf Bravo Índia, da El Leda. Ok, contato vigilante, Golf Bravo Índia. Índia. No 40 na Taxiway Lima, chame a torre 18-6 para continuar o táxi. O ajuste é no 0-6. Tenha uma boa viagem. 0-6 na Lima, chama a torre 18-6 para o táxi. Um bom trabalho. Comente. Bom, muito bom dia. O 6140 está ingressando na Lima para prosseguir o táxi. Gente, o chinês 6140 autorizado Lima, Mike, Quebec, aporte para ingressos na pista. Lima, Mike, Quebec, aporte para ingressos. Change Matenha 090, Força Aérea 2309. Ok, marca 9990, Scott Cadet, down level 100. Marca 980, reduce 2509. Chinamel 140, autorizado alinhar na pista no 7, chama ponto para decolagem. Quilo Serra Lima, 2000 pés. É, 2000 pés, que Serra Lima. Controle de Salvador, Golfo Bravo Índio, solicita a prova de Ilhéus. Guarda, o Bravo Índia, chame Recife agora, 1251. 1251, Golfo Bravo Índia. Chinamel 140, autorizado, decolada 17, vento de 110 graus com 11 nós, ajustando no 0 no meio. Chinamel 140. identifique, desça para o 110 na chegada, reduza 250. Alô, Webjet 9731 para puxo de estacionamento, posição 4. Quem chamou o solo? É o Webjet 9731. Tá pronto para puxo de estacionamento? Confirme. Pronto. Ok, o 9731, a pista 10 vai abrir em mais de 10 minutos. O senhor vai aguardar acionar a liberação da mesma ou vai prosseguir para a pista 17? Aguarda acionado. Ok, aguarde só um instantinho a liberação para o pushback e acionamento. Vou coordenar aqui com o pessoal da Infraero se a abertura será o 00 de fato aqui. Certo. Solo, muito bom dia. É o Rio 9641. Ok, o Rio 9641, aguarde um instante cópia para Guarulhos. O nível 410. 410 agora no cópia. Confirme. Torre, Quilo Serra Lima. Prossiga, Quilo Serra Lima. Passo para a final da 17. 7, Quilo Serra Lima, autorizado ingresso na final da 17, aporte a 2 milhas, 3 milhas. Baixado e travado, ajustando no 0 no meio, Quilo Serra Lima. Reportará, final de 2 milhas, Quilo Serra Lima. Três milha do 17, o Quilo Serra Lima, Freio Machado, checado. Quilo Serra Lima, autorizado pouso na 17, o vento de 130 graus com 12 nós. Autorizado pouso, Quilo Serra Lima. Tá na 0 reduz 2 0 0 Salvador, é o 2309? Pois não. Pode lotar, livre navegar para Natal? Chame Recife agora em 12545 ao TR 2685, solicitando o Natal para o mês. 12545, confirma? Confirmo. 12545, alternando 2685. Alterno 2685, grato. A cópia. Irmão. E9641, Guarulhos, autorizado nível 410, via Peruísque 50, até o Zaba. O decolagem da 10, curva à direita, subida da El. Após da El Leda, após Leda, DCT Eudes, para interceptar a Peruí 50. Controle 199, decimal 35, e o transponder é o 5536. 410 é o mesmo pela Peruí 50, até usado após a decolagem da 10, após a decolagem da direita, saída da El Leda, e direto até a posição Eudes. Tá correto, Rio 9641, reporte quando pronto para o pushback. A 10 já está aberta? Provavelmente abre ao 00, conforme o Notan. O senhor será o número 2 para puxar, tem o 09 da Webjet que está no 4, já pediu. E ambos vão realizar simultaneamente. Aguarde a liberação. Ok, ciente. Ok, o 673 Zona, aguarde mais 2 minutos para o acionamento. Recife 2545. 35595, aguarde cópia Ilhéus. Qual o nível ideal para Ilhéus? 0. Ok, nível 180. Aguarde um instante cópia, o 5595. Para a cópia. Está autorizado Ilhéus, o nível é 180. Decola da pista no zero, curva à sua direita. Subida da El, após da El, Leda. E após Leda, DCT Ilhéus. Controle 199.35. Acione 5517. Correto, 5595, chame pronto para puxar e acionar. Vai chamar pronto, confirme. Afirmo, estamos apenas aguardando a liberação do mesmo, da Infraero, melhor para autorizar os pushbacks aí, ok? O senhor é o número 3 do setor. Siga, Jack Tango Zulu, bom dia. 9731, autorizado pushback acionamento, chame táxi. Autorizado pushback acionamento, chamará para o táxi da 7731. Tango Delta, identifique e prossegue via litoral em condições visuais para Salvador, reporte para ABC. Aponte no autorizado táxi, aponte no ponto de espera da Papá para o cruzamento da pista 1735. Ah, 6.500 pés. Zero down, 2000 feet. Clear, final runway 10, report established. 4207, prossegue para 3000, em redução para 200 nós, manterá pro limitado pelo localizador, seguindo 757 da América. 3000, prosseguindo na redução, mantenha pro a foto pelo limitado pelo localizador, 142 da Informador, bom dia, TAM 3896. Informação atinge a Oscar. Bom dia, identifique, você pega 050 na chegada, pista 10 liberada. Pista 10 liberada, desce para o 050. Isso. 3896. O Romeu Tango Delta tem condições de dar pra gente de voar na Pois de Deus? Autorizado, vou na Pois de Deus da presente, mantendo 065. Ok, 931 no próximo para ataque, programa 39, autonomia 6, Santa Oceana Galeão. Quebec, Mike Lima, para o ingresso na parte principal, chame só 1219. Direita, enquanto espera dar 1-0, chame a torre. Em 1-8 decimal 6, o ajuste 1-0 no 6, boa viagem. Bem, que autorizado está com o seu ponto, espera dar 1-0, torre 108-6, boa tarde. O 9641, o solo. O Rio 9641, eu tenho um Charlie 402 aí que vai prosseguir agora para o pátio de número 3. Ele vai parquear a sua esquerda. O senhor tem condições de acionar na posição? Acione na posição e aguarde a liberação para o pushback. Voltar o 9-9-0, continue approach report, other mark landing gear down locked, QNH 1016. Better approach, Oi, Salvador, bom dia, 7931, ponte espera da 1-0. Aviante 9731, bom dia, decola de imediato? Afirmo. Aviante 9731, autorizado alinhar e decolar da 1-0, vento de 1-30 graus com 1-2 nós, ajustando no 0 no meio. Autorizado, Daniel, decolagem, estado 1-0, com o nome, objeto 9731. Já tenho autorização, tá falando pra cópia? Ok, já que é autorizado uma centena, o plano é Yankee, e vai cancelar após meia dúzia, 0 milhas de Salvador na radial 263. E prossegue visual no 085. A decolagem será da 1-0 com curva à direita, na subida Arbor, e após Arbor Erval. E Erval prossegue conforme o plano. O controle 119 decimal 35 e o transponder é o 5535. Juliette Tango Zulu, desconsidere o fixo Eval e prossiga na saída Arbor e aguardando coordenação com controle para prosseguir direto para a GQR. American Line 990, I have an inside clear to land runway 10, wind 120 degrees, 11 knots. Clear to land, American 990, clear to Vitor Juliette, aguarde a cópia, a intenção do voo é TGL em Veracruz ou prossegue pelo corredor forte? 1-1-9-3-5 e 1 voo. 19-3-5, 9-7-3-1, bom dia. Salvador, Aviante 9731, decola 1700 pés. Contato, Vigilância. Vigilância 9731, com referência de pode voar direto a Arbor ou Elefa? Autorizado, curva à direita na proa de Elefa. Direto Elefa, obrigado. 3896-2000, livre Elefa, informe estabilizado. 2000, informe estabilizado, tanto 3896. 4207, torre 1862, bom pouso. 286, obrigado. Posição, remoto na 4. O Juliette Tango Zulu, qual a posição na aeróbio? Ciente. O Trip 5595 autorizado, chame táxi. Chamará táxi, 5595. Sou Juliette, tá pronto para cópia? Autorizado o voo local, Salvador, Salvador, com TGL em Valença, 1000 pés, corredor Axé. Decola da 17 com curva à direita. 1935 é o controle, 186 a torre e 0151 no transponder. Chame a torre, fracionar o ajuste a 1-0 no meio. Bom voo. Paulo, trip 5595, estamos saindo de parada 1-7, está transportando insumo biológico. Não compreendi, transportando o quê? Insumo biológico, solicito de parada 1-7. Gente, o trip 5595, a subida permanece a mesma, da Euleda após DCT, e a pista é 1-7 para decolagem. Reporte para o táxi. Vai reportar para o táxi. 59, obrigado. Go Ground American 990, clear of the runway, taxi for gate number 11. Ok, American 980, continue taxi via Alpha and road short Juliet. American 990, taxi via Alpha, hold short of Juliet. O 1270, controle Salvador. Salvador, pode ser o 1270, está informando o Salvador. Se identifique para 4000 na chegada. Certo, 1270. Isso, 1270. Para 4000 na chegada com 1016, nós temos 0 no meio. 0 no meio,